Salvador, bom, 804, na 1, no pushback acionamento. 804, autorizado, puxa acionamento, chama ataque. A livre, 804. Para o posicionamento. 9-0 na remota 1-3, autorizado, puxa o acionamento. Sim, puxa o acionamento, tá 3-0. Tá 3-1-5-3, solo 2-3, direito, 2-1-9. Direito 3153, eu prossegui enviar para manter posição antes dos blends. Objeto 5808, chama Centro Recife, 1260, alterna 1288. 260, alterna 288, obrigado. Salvador, muito bom dia, voo 1607, ciência da informação, Juliette. Voo 1607, mantemos que o da Copa, prepara da Ela e da Bridge. Da Ela e da Bridge, obrigado. A bordo, 4 horas, alternando Campinas, para o táxi. Gente, Alfa, ponto de espera 186, 1016 altímetro, tem um bom voo, 804. Ok, ponto de espera 1862, 1016, o ajuste voo no 804, um bom dia, bom trabalho. 3153, sim, prossegue via Juliette para o meu aluno. Salvador, bom noite, 04. 804, Alinda, cola cabeceira 10, vento 0 no 0 grau, 02 nós. Alinda, cola no 0, boa noite, 04. Bom dia, na 642, para Recife, prepara para o Caracaju, aguarda a Copa. Guarda a Copa, pegou 642. Solo, Salvador, tá 3.0, montado, tarde, papel, bici, 1959, alterna Salvador com 4 horas e 10. Prossegue via Pátio Índio e Alfa, no ponto de espera, torre 1186. Altímetro marca 1016, tem bom voo. Sente via Pátio Índio e Alfa, no ponto de espera, 1186. Pushback acionamento, azul 4069, posição 8. 4069, após a passagem do tráfego da Tan, retaguarda, autorizado puxo 08. Após a passagem do tráfego da Tan, autorizado puxo acionamento 4069. Pelo 7-380 já autorizado, prepara a árvore elétrica, mantém o escuta e aguarda a cota. Eu vou 7 no 5, prepara a árvore elétrica, mantendo escuta já na cota. Ah, boa, obrigado. Boa noite, 04. Autorizado Guarulhos, 360 nível, decolada 10. Saída da El, Leda Bridge, onde intercepta Tanzulu no 6, draga Tanzulu 3. 51 no 76, o transponder 120 decimal 8 é a frequência do controle. Autorizado Guarulhos, nível de voo 380, decola da 190, Tael Leda Bridge, interceptamos o 16, 121, 1208, o controle não copiou o transponder, voo 167. Transponder é 5176. 5176, copiou o voo 1607, confirmando. A El Leda Bridge, na Toyota 16, BHZ, 30CCD, bom, o nome da frente. Espero e me chama quando pronto para o push no 09. Pode ser, Golf, bom dia. É o número 4 para a Copa, não tem, me escuta agora. Vera Linda, coloca a piscina 10, vento calmo. A Linda fala, que está no 09. Decola da 10, sai da Puca, transição Aracaju. Após decolagem, curva esquerda. 5175 é o transponder, 120 decimal 8 é a frequência do controle. 390, decola da 10, Puca, Aracaju, curva esquerda. Transponder 5175, controle 120.8. Para pushback, acionamento, voo 1642 com gate 5. Estou na escuta e aguarda para o push no 642. Azul 4069, sua mensagem veio sobre as moduladas. Confirma as pessoas a bordo, por gentileza. 98 a bordo, 4:51, alterando o Ribeirão. Bem, vou prosseguir via pátio em direto, quando no ponto de espera 118.6, 1016 na última. Vou prosseguir via Índia Alfa, quando pronto, 18.6, azul 409, grato, bom dia. Como 642, escuta? Autorização, confins, cliente da Juliette. Como 642, na escuta? Siga para o 642. Após a passagem do tráfego da azul retaguarda, autorizado o posto no 05. Após passagem da aeronave da azul, autorizando o 642. Como 897, prepara para a aérea da Brite, aguarda como? Aéreo da Brite, 1897, é bom. 4597, cópia. Escuta, prossiga. Autorizado Brasília, 380 nível, decola da 10, saída Argo, Elefa. Após decolagem, curva à direita, prossegue via turbo 17. 5401 na transponder, 120 decimal 8, a frequência do controle. A 357, autorizado Brasília, nível 380, autorizado 97, decola da 10, com curva à direita, Argo, Elefa. Transponder 5401, controle 1208. Alojamento correto, chama quando pronto para o push, tá? Salvador, gol 607 na 9, pode push back acionamento. 607 autorizado, push acionamento, chama ataque. Aparece, tá? 1715, pronto, cópia. Prossiga. Autorizado Brasília, 360 nível, decolada 10, saída Arbor, Elefa, após decolagem direita, prossegue via turbo 7. 5405 ao transponder, 120 decimal 8 controle. Autorizou 360 Brasília, pista 10, Ambo, Enefa, preso Lona 7, 120 decimal 8, 5405, curva direita após. A posição 2 para acionamento dos pés. Chame controle no 208, bom voo. 08, boa 3890, bom dia. Acho que já foi autorizado. Ok. Salvador, bom dia, tá 3890. Tá 3890, contato radar, sabe manter 330, saída PUCA. 30 PUCA, 3890. Bom dia, Azul 4069, pronto, ponto de espera da pista 10. Azul 4069, ainda com a cabeceira 10, vento calmo. Ainda com a 10, 4069. O meu Mike Serra Golf, confirme parte que se encontra a pista que decola. 804, chama Centro Recife 1251, alterna 1-3325. 251-1325, vem. Cuidado, Serra Nova, meu Quebec Uniforme, 080 nível, decolada 35, na saída Momo, código direto, após decolagem esquerda. O nível autorizado é o 080, ação transponder 5171. Procedimento correto para estacionamento de táxi 1186, altímetro marca 1016, tenha bom voo. Exatamente. Salvador, Gol 607, está com 130 a bordo, 4 horas e 24, eu sou até na confins, próximo táxi. Segue via pátio em geral, no ponto de espera, estou 1186, 1016 altímetro, no 607. Pátio em geral, ponto de espera, 1186, 1016 estado, Gol 607. Para o táxi do Gol, no 642, com a 975 de PLB, 0327, autonomia alternando Natal. 0069, mudar eu, passa 1300 pés. Azul 4069, contato radar, sabe manter 360, voa da Elf. É presente da Elf 360, 4069. Bom espera. Azul chama 0166, torre 186, gol, o ano 642. Estacionamento 357, posição 4. 357 é o número 2 nesse setor, vai manter no escrito aguardar para todos. Previsão aproximadamente de 8 minutos. Gente, o 4357. Zona 897 para Confins, pronto, cópia. Google 1897. Afirma, pronto, cópia. Pronto. Está autorizado para Confins, 360 ao nível, decola da 10, na saída da El, Leda, Bridge, onde intercepta peso Luna 6. E prossegue até o destino. 5410 é o transponder, 120 do sinal 8 é a frequência. Autorizado 360, decola da 10 no perfil da El Leda, Bridge, Upper Zulu 16, intercepta o 4 no 4 no transponder, 1208 é o controle, gol 1897. Fechamento correto, mantemos que a guarda para puxar. Tomará para o push, o gol 1897. Salvador, muito bom dia, gol 1607, se aproximando, pode esperar a prova. 07, a linha decola cabeceira 10, vento calmo. Linha decola 10, gol 1607. Eu sou Nath, entrei no táxi. O 7 no 5 da Gol está autorizado, posto no 02. Autorizado, Gol no 7 no 5. Sul 4069, restrito nível 320. 320, 4069. Centro 3890, chama Centro Recife, 12685, alterna 12545. É uma previsão de início do pushback do canal? Faz em 5 minutos. Já no 607. 15. torre Salvador, Bono, 642, Mantenha no zero, pronto. 642, ali mantém. Autorizar a linha e manter o no 642. Afirma, eu estou autorizado, táxi, atendente, São Labato, chame lá para ingresso. Meia 07, decola aos 42, chame controle na 208, bom voo. 208, obrigado. 897, para o puxa acionamento no portão 3. Sente, no 897, aproximadamente 10 minutos para se puxa o número 3 nesse setor. Ok, aproximadamente 10 minutos, estamos aguardando aqui o gol no 897. Salvador, muito bom dia, o trip 5514. 5514, muito bom dia. Paracaju, 190 nível, está autorizado, da cola da velha, sai da PUCA e gêmeo direto. Após decolagem, curva esquerda. 5417, é o transponder, 120, decimal 8, controle. 3, 790, Paracaju, decolagem da 10, subida PUCA, esquerda após a decolagem, 5417, transponder, controle de 1208. Protegimento correto, chama como pronto para PUS, confirme o vídeo que se encontra. Estamos na parte 3. Obrigado. Ali mantém cabeceira 35, Mike Terra Golf. Gol 642, livre decolagem de cabeceira no zero, vento 310 graus com 029. E livre decolagem no zero, gol 1642. E ó, com 4086, bom dia. 3517, 5 traços da Gol MCA, tá? Autorizado o push no 4. 20, push no 4, após a passagem do traço da 3517. Bom dia, gol no 7 no 5, ponto 0, gol no 0. 7 no 5, ali mantém. Ali mantém. E 42, decola os 45, chama o controle no 208, bom voo. 208, obrigado, bom dia, 642. Salvador, bom dia, gol no 642, decola na 6, por favor. Gol no 642, contato radar, sobre manter 390, sai da PUCA. Sai da PUCA, 390, 642. Um 715, livre decolagem, cabeceira 10, vento calmo. Livre decolagem, cabeceira 10, vento calmo, 715. Liga decolagem imediato, Mike Serra Golfo. Mike Serra Golfo, Liga decolagem cabeceira 35, vento calmo. Alfa, ponto Mike Serra Golf, decola 47, chame controle no 208, bom voo. 208, grato, bom dia, bom trabalho. Gol no 705, decola 47, chame controle no 208, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Ali mantém 3507. Ali mantém 3507. Tem restrições de Mike Thiago. 7 grato. Quando possível, bloqueio da 290 de Salvador. Aguarde. Controle, bom dia. Gol 715, regulou. Gol no 715, contato radar, sobe mantém 360, saiu da Arbor. Na Arbor, subindo para 360, gol. Gol no 607, chama Recife 1251, alterna 1-3325. 1251, 1-3325, no 607, grato. Mike Serra Golf, autorizado radial 290 de Salvador. 7, vai iniciar a curva esquerda para a 290, posteriormente bloqueia a 290. Serra Golf, quando possível, chamado do pouso. Chama no pouso aos 10:50. Ou no 050. Prossiga. Já foi autorizado, foi passo uma condicionada, autorizado a gente pro puxo no 897.